15. Então a primeira parte diz assim, ó, amem o mundo, não amem o mundo, perdão, nem o que... Ah, o mesmo João que nos falou que o amor é a marca do verdadeiro discípulo, agora nesse versículo, diz que a marca do verdadeiro discípulo é não amar. Mas não amar o quê? Não amar o mundo. Isso que ele quer dizer, o amor ao mundo é o amor que Deus odeia. E é engraçado porque nessa quinta-feira, como o Pedro já anunciou nas boas notícias, um cara incrível tomou a decisão de se tornar um discípulo de Jesus e fazer parte da família de Deus. Amém. Wilderson, o nome dele. Uau. E é legal porque contando assim até parece que foi fácil a conversão dele. Mas não foi. Não foi nada fácil. O Will foi compartilhado pelo Anderson no ano passado. Uau. Ele foi compartilhado duas vezes pelo Anderson. Ele só estudou na segunda vez que ele foi compartilhado. Olha isso. O Anderson precisou voltar para São Paulo e me cobriu a tarefa de acompanhar o Will. O Anderson chegou a fazer dois estudos com o Will, se eu não me engano, na época. Eu acho que o Caio também fez um estudo com o Will. Enfim, o Will sumiu depois disso. O Anderson falou, cara, cuida desse cara, acompanha ele, tá aberto. Eu falei, amém, tá aberto. Durante 9 meses, a gente perseverou com o Will. Na verdade, foi mais de 9 meses. 9 meses, somente eu acompanhei o Will. Mas antes disso já tinha o Caio e o Anderson acompanhando ele. É um parto, é um filho o Will. E é engraçado porque o Will, ele estudou a Bíblia por 3 vezes. Alguns estudos ele chegou a fazer 4 vezes. É verdade. Ele foi compartilhado 2 vezes para começar os estudos. Ele estudou a Bíblia por 3 vezes ao longo de mais de 1 ano. Eu me lembro que no final do ano passado, quando o Anderson me deu essa responsabilidade, me passou o contato do Will, eu não imaginava que a jornada seria tão longa assim. Mas foi incrível, porque nesses 9 meses esse cara foi crescendo em convicção. E para a glória de Deus, hoje ele é o nosso irmão em Cristo. O Will decidiu odiar o mundo e amar a Deus para se tornar um verdadeiro discípulo. Amém. Há 3 motivos pelos quais os verdadeiros discípulos não devem amar o mundo. E esses são os nossos 3 pontos de hoje. Primeiro ponto de hoje é: um discípulo não deve amar o mundo por causa do que o mundo é. Essa escritura que nós acabamos de ler diz: não ame o mundo nem o que nele há. A palavra mundo tem 3 diferentes significados no Novo Testamento. Você pode dizer que o mundo está associado ao mundo físico, como diz lá em Atos 17:24, diz que foi Deus quem fez o mundo e tudo que nele há. Aqui está se referindo à terra, ao céu, ao mar. Foi Deus que fez. Isso é o mundo físico. Esse é o primeiro significado da palavra mundo. O segundo significado da palavra mundo, em João 3,16 diz, fala assim, que Deus, porque Deus amou tanto o mundo, Ele deu o Seu Filho unigênito por nós. Então, o segundo significado da palavra mundo está associado à humanidade, às pessoas. Esse é o segundo significado. Mas o terceiro, o que nos interessa hoje, a gente encontra aqui nessa escritura. Em João, em 1 João 2,15, que diz, não ame o mundo nem o que há no mundo. Esse aqui, isso significa o mundo sistema. E a palavra é clara, não ame nada do que há no mundo. Isso é o que podemos chamar do sistema mundo. Obviamente Deus, Ele ama a terra. Foi Ele quem criou a terra, o céu, o mar. Obviamente Deus também ama as pessoas. Ele entregou seu único filho para que morresse pelas pessoas, dando a oportunidade que cada um tivesse a possibilidade de ser salvo. Mas Deus odeia o mundo sistema, porque o mundo sistema não provém de Deus. E o que significa mundo sistema? Diariamente nós usamos a palavra mundo como sistema em nossas conversas. Por exemplo, mundo da política, quando você está falando de política. Mundo da economia, quando você quer falar do mercado financeiro ou alguma coisa relacionada. Mundo dos esportes, quando você vai falar que o Palmeiras vai ganhar do Corinthians amanhã. Amém? Ao falar assim, estamos nos referindo ao sistema que rege esses mundos. Para João, nessa escritura, o mundo era a sociedade pagã, com seus falsos valores, suas falsas maneiras de viver e seus falsos deuses. Aqui ele está se referindo a isso. Em João 12:31, Jesus chamou Satanás de o príncipe do mundo. O mundo na Bíblia é o sistema de Satanás que se opõe à obra de Cristo na terra. Esse é o mundo. Abram comigo lá em Efésios 6, versículo 11. Efésios 6, versículo 11. Diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Satanás tem uma organização de espíritos maus trabalhando e influenciando as pessoas e as coisas desse mundo. Isto é uma realidade espiritual. Você não vê isso acontecendo diretamente, mas você pode ver indiretamente. Isso aconteceu na quinta-feira, no dia do batismo do eu. Estávamos lá na casa do Felipe e da Camila, no dia do culto no Rio de Janeiro, e foi muito legal. A gente comeu, a gente ouviu a palavra de Deus, a gente conversou, teve convívio. Só que na hora de ir embora para batizar o Will, adivinha o que aconteceu? O elevador parou. E ficamos presos no elevador. E adivinha quem estava nesse elevador? O Will. Não bastante, nós nos dividimos em dois grupos para pegar os Ubers. E foi engraçado, porque os dois carros chegaram no mesmo instante. E a gente pegou os carros juntos, para ir até a barca, para dar tempo de pegar a barca e chegar aqui em Niterói cedo. Só que um dos carros se atrasou, mais ou menos 5 ou 6 minutos em relação ao outro. E adivinha quem estava no carro que se atrasou? Ou eu. Conclusão, a gente chegou lá nas barcas, não tinha mais barca. Então a gente teve que pegar um ônibus para Niterói. Olha como Satanás joga sujo. Por conta do atraso de 5 minutos no elevador e de 5 minutos no Uber, a gente perdeu a barca que saiu às 7 horas, porque a gente chegou lá às 7h10. Satanás trabalhando nas situações para impedir o eu. Mas foi legal, porque o Will, ele perseverou. E por conta da perseverança dele, da influência do Espírito Santo, porque ao mesmo tempo que Satanás trabalha contra, Deus trabalha a favor. Amém. Por meio da nossa perseverança. Amém. E por meio da perseverança do Will, deu tudo certo, ele veio para Niterói e foi batizado. Amém. Mas é legal, porque assim como o Espírito de Deus nos influencia para fazermos a vontade de Deus, Satanás usa as pessoas que desprezam o relacionamento com Deus para cumprir seus planos nefastos. Você tem uma ideia? O Uber que a gente pegou, que chegou atrasado, porque eu estava no carro junto com o Will, ele estava com nota 4.9 lá para mim. Então era um cara que tinha uma boa pontuação, mas por algum motivo que não se sabe porquê, ele pegou um caminho totalmente aleatório e chegou lá atrasado. Mas a culpa não é dele, é Satanás trabalhando nas situações. Todo aquele que não tem um relacionamento com Deus pertence a esse sistema do mundo e será influenciado pelo mundo para agir contra Deus. Por isso o mundo está no caos. E as pessoas a todo momento tendem a culpar a Deus por isso. As pessoas estão revoltadas com tudo. Estão revoltadas com questões ambientais, revoltadas com questões políticas, socioeconômicas, e elas culpam a Deus por isso. Elas estão revoltadas com todo tipo de coisa, mas não se revoltam com o pecado permanente na vida delas. Uhum. Se revoltam com as coisas externas, mas não olham para a vida delas. Não se revoltam com isso. E por isso que o mundo está ao caos. Isso não é culpa de Deus. É muito comum você ver e ouvir alguns, dentro da igreja mesmo, revoltados com todo tipo de coisa. Isso é para nós, irmãos. Às vezes a gente está revoltado com a mudança de discipulado, com alguma coisa que veio da liderança, e a gente se revolta com aquilo, e a gente fica crítico com Deus, crítico com os irmãos. Às vezes a gente fica revoltado porque foi desafiado com a palavra de Deus. Você olha para o seu discipulador e fala: nossa, quem ele pensa que ele é? E aquela pessoa está falando para você da Bíblia. Na verdade, a sua revolta não é com pessoas, não é com discípulos, não é com a igreja, a sua revolta é com Deus. Às vezes a gente fica revoltado por causa do pecado do outro. Mas quem aqui está revoltado pelo que o mundo é hoje? Quem aqui está revoltado porque o sistema de Satanás tem levado milhões de pessoas todos os dias para o inferno? É hora de direcionar toda essa revolta e transformá-la em combustível para salvar vidas para Deus. Amém. Existem milhares de pessoas sob o controle de Satanás. E o que a gente precisa fazer é odiar esse mundo e amar a Deus. Não as pessoas, mas amar o sistema controlado por Satanás. Odiar o sistema controlado por Satanás. É isso que a gente precisa fazer. A gente tem que odiar as coisas que vêm do mundo, as coisas que vêm de Satanás. A gente precisa tomar decisões. Eu quero dar um desafio para vocês. Esse mundo está morrendo espiritualmente e a gente precisa usar essa revolta para compartilhar a nossa fé. Compartilhar a fé na universidade, se você é um universitário. Compartilhar a fé no seu trabalho, se você trabalha. Compartilhar a fé onde você estiver. Aproveite cada oportunidade para odiar esse mundo e amar mais a Deus. Amém. Nós temos poucos estudos aqui em Niterói. Precisamos nos arrepender e nessa semana trabalhar duro para salvar pessoas deste mundo destruidor. Amém? Amém. Isso nos leva ao nosso segundo ponto de hoje. Por que odiar o mundo? Abram comigo em 1 João 2. Eu vou ler o final do 15 até o 16. Diz assim: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Por que odiar o mundo? Nosso segundo ponto hoje: por causa do que o mundo faz para nós. O amor ao mundo compromete o nosso amor com Deus. É isso que João explica aqui. Não há como você conciliar o amor por Deus e o amor pelo mundo. O amor pelo mundo e o amor por Deus são coisas mutuamente exclusivas. É como água e óleo. Não se misturam. Um impele o outro. Essa é a relação entre o amor do mundo e o amor de Deus. Não tem como você estar dividido entre as duas coisas. Você vai amar um e odiar ao outro. Se você decidir amar o mundo, o amor de Deus será impelido de você. Porém, é muito fácil também a gente se enganar às vezes. Achar que a gente está com um bom relacionamento com Deus por conta de coisas externas que a gente faz. Pensa: ah, eu sou um discípulo. Eu não pratico imoralidade sexual. Eu nunca fiz sexo antes do casamento. Eu amo a Deus. É possível ter uma vida, irmãos, externa bonita e um coração cheio de podridão. É possível não se deitar com uma mulher e ainda assim desejar ela no seu coração. É possível não ser rico e ainda assim cobiçar riquezas, é o que a palavra de Deus diz. É possível. Você não está amando a Deus. Você está amando o mundo, porque o que Deus enxerga em você é o seu coração. O amor ao mundo também afeta a sua resposta à vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é uma alegria para aqueles que amam a Deus. Tem que ser uma alegria para nós. Mas quando você perde a sua alegria no amor de Deus, Fazer a vontade de Deus deixa de ser um deleite e se torna um peso para você. O mundanismo pode ser definido como tudo aquilo que leva você a perder a alegria no amor de Deus e desencoraja você de fazer a vontade de Deus. Isso é ser mundano. Por que vocês acham que pessoas estudam a Bíblia e desistem? Por quê? Porque são mundanas. Porque preferem o amor do mundo ao amor de Deus. Porque não querem abrir mão de relacionamentos mundanos, não querem abrir mão da irreverência mundana, e por isso desistem de fazer a vontade de Deus. O sistema mundo usa três armadilhas para matar o discípulo espiritualmente e para impedir que as pessoas construam um relacionamento com Deus. Quais são? João cita aqui. João fala primeiro da cobiça da carne. O que é a cobiça da carne? São as tentações que surgem de dentro para fora. São os desejos sórdidos, imediatos, prazeres imediatos. Esses desejos estão dentro de nós, em nossos corações. Estão presentes em cada um de nós. O mundo vive sob o controle da cobiça da carne. As pessoas estão se entregando a todo tipo de imoralidade, pornografia, impurezas, controladas pela sua carne. Uma coisa boa em si mesma pode se tornar pervertida quando isso nos controla. Um exemplo: comer não é pecado. Comer é bom, é saudável, te deixa bem. Mas comer demais é pecado, é gula. Sexo não é pecado, mas a imoralidade sexual é pecado. Uhum. O sexo fora do casamento. Uhum. Dormir demais não é pecado. Dormir é pecado, na verdade. Dormir é pecado. Dormir não é pecado, mas dormir demais é pecado. É porque eu não dormi essa noite. É preguiça quando você dorme demais. Estudar é pecado? Não, não é pecado, é bom, mas quando você estuda demais é libertinagem. Você está fazendo daquilo a sua prioridade. Isso são as cobiças da carne. Isso é amor pelo mundo. Isso é odiar a Deus. João também fala da cobiça dos olhos. O que são a cobiça dos olhos? São as tentações que vêm de fora para dentro. Os olhos são a lâmpada do corpo, as janelas da alma. A Bíblia fala isso. Por eles entram todo tipo de desejo. Exemplo, todo mundo aqui conhece Eva, a primeira mulher da Bíblia. Por que que Eva caiu? Porque ela viu o fruto. Ela olhou aquilo e desejou. Ló, sobrinho de Abraão, ele também olhou o pasto verde do Jordão e quis ir para lá. E acabou acampando nas proximidades de Sodoma. E quando foi ver, ele estava perto demais do pecado. Quando ele se deu conta, ele já estava dentro do pecado e ele quase foi destruído com o pecado, junto com Sodoma. Mas por quê? Porque ele viu o que parecia melhor para ele. Davi viu Bate-seba, se atraiu por ela, cometeu adultério, assassinato e, como consequência, a espada não saiu da sua família. Olha isso, todos eles foram seduzidos pelos seus olhos, pelo aquilo que eles viram. E você? O que os seus olhos têm visto hoje? O que tem impedido você de abandonar o mundanismo e se tornar mais comprometido para Deus? Para onde que você tem olhado? Você tem olhado para os céus e desejado os céus? Ou você tem olhado para o mundo e desejado as coisas desse mundo? Porque eu te garanto, o seu olhar vai te levar para uma dessas coisas. Se você olha para os céus, um dia você vai chegar aos céus. Mas se você olha para o mundo, você vai conseguir chegar ao mundo. E consequentemente, ao inferno. Verdade. Em Mateus 18, 9, Jesus diz: se o seu olho fizer tropeçar, arranque e o jogue fora. Jesus está dizendo aqui: muito cuidado com os seus olhos. Se eles me fizerem tropeçar, arranque, porque é melhor você entrar no céu sem os seus olhos do que o corpo inteiro ser lançado no inferno. Jesus deixa claro: não troque nada desse mundo pelo amor de Deus. João também fala sobre a ostentação dos bens. O que é isso? É se vangloriar com coisas externas como riqueza, status, inteligência, poder, beleza, dinheiro, qualquer ostentação pretensiosa. Tudo isso é uma ostentação de bens criar trombetas para si mesmo. É você querer brilhar mais do que Deus. Isso é ostentação de bens. A pessoa orgulhosa é aquela que tenta impressionar os outros com a sua importância. No mundo isso é muito comum. As pessoas, elas compram carros, casas, roupas, joias para impressionar outras pessoas. Tem até um conceito chamado ostentação lá em São Paulo. Eu já fiz parte dessa filosofia horrível de vida. As pessoas, elas sacrificam a sua honestidade, a sua integridade para ostentar poder. É horrível. É um ciclo vicioso. É algo que te leva para longe de Deus. Elas compram o que não precisam, com dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que elas nem conhecem. Uhum. É péssimo. Isso pode acontecer no reino também. Uhum. Como? De uma forma mais sutil e enganadora. É quando você deixa de buscar a glória de Deus nas coisas que você faz para buscar a sua própria glória. Uhum. Você quer ser o mais frutífero da igreja, o mais espiritual. Você quer ostentar uma imagem para impressionar pessoas. Você quer dar frutos para que as pessoas vejam que você deu frutos. Você quer liderar porque você quer que as pessoas te vejam como líder. Isso é querer ostentar também, é querer roubar a glória de Deus. Essas coisas, ela vai te tornar um discípulo omisso nos seus tempos com Deus. Você vai falar somente para o seu discipulador aquilo que você acha que ele quer ouvir. Por quê? Porque você não quer mostrar a sua verdadeira imagem. Você quer ostentar uma imagem, uma aparência. Isso é muito comum entre nós discípulos. Ostentam uma imagem a homens, mas a Deus mostra uma atitude horrível. Irmão, não se esqueça que Satanás, ele foi expulso do paraíso porque ele quis roubar a glória de Deus. Uhum. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como que a gente pode se prevenir dessas coisas? Qual que é o desafio prático para nós? Abram lá em 2 Timóteo 2, 22. Irmão. Irmão. Segunda Timóteo 2:22 diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Como fugir das armadilhas de Satanás, cobiça da carne, cobiça dos olhos, a ostentação dos bens? Fugindo dessas coisas. Mas fugindo para onde? Para perto de Deus. Como? Utilizando a palavra de Deus. A gente precisa ter essa ação prática no nosso dia a dia. Às vezes a gente não quer fugir, a gente quer lutar, a gente quer se enganar, achando que pode vencer essas coisas, mas fuja. Fuja. Fuja do amor ao mundo e se aproxime ao amor de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Por quê? Porque o discípulo não deve amar o mundo. O discípulo deve amar a Deus. Amém. E por que um discípulo não deve amar o mundo? Nosso terceiro ponto de hoje. Por causa de para onde o mundo está indo. Vamos continuar lendo lá em 1 João 2,17. Diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo é transitório, irmãos. Vai passar. Tudo aqui passa. A outra razão pela qual não devemos amar o mundo é porque o mundo tem prazo de validade. O mundo com suas trevas já estão se dissipando. Os homens com a sua cobiça mundana passarão. Todos eles passarão. O mundo vai passar. O mundo não é permanente. É um sistema que passará. Seus prazeres e encantos passarão. Tudo isso que nós vemos hoje, toda essa atração vai passar. Por isso, um cristão maduro, ele se considera um estrangeiro, um peregrino sobre a terra. Porque ele sabe que tudo isso aqui é passageiro. Inclusive a estadia dele aqui, nesse mundo. Ele não tem cidadania permanente aqui, nenhum de nós. Vivam por essa esperança, isso daqui vai passar. Mas o cristão maduro, ele procura a cidade que está por vir. Nós não podemos nos sentir em casa nesse mundo. Essa não é a nossa casa. Esse não é o nosso lugar, o nosso lugar é o céu. Amém. É um dia estar com Deus pela eternidade. Não se sintam atraídos por essas coisas. Olha o que ele diz lá em 1 Pedro 2,11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma de vocês. Olha o que Pedro diz, amados, insisto que vocês, como estrangeiros e peregrinos, abram mão de todos os desejos carnais, porque isso é passageiro. Esse sistema mundo não é o habitat natural de vocês. Nossa cidadania é nos céus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. É como uma canoa na água. Ela está na água, mas a água não está nela. Essa é a nossa relação com esse mundo. Essa é a relação de um discípulo verdadeiro. João está fazendo um contraste de duas vidas aqui. A vida vivida para a eternidade, que é a vida de um discípulo comprometido, e a vida vivida para o tempo. São as pessoas que buscam seus próprios interesses, saciar suas próprias vontades para poder ter uma vida boa durante um certo tempo aqui nessa terra. Uma pessoa mundana, ela vive para os prazeres da carne, mas o discípulo dedicado vive para a alegria do Espírito. É isso que a gente vive. Um cristão mundano, ele vive para as coisas que ele pode ver, que ele pode enxergar, isto é, os desejos dos olhos. Mas um cristão espiritual vive para as realidades invisíveis de Deus. Pelo que você tem vivido hoje? Para agradar sua carne, sentimentos, vontades, por um tempo limitado, há no máximo 100 anos, porque essa expectativa de vida nem é isso. 80, 70 anos é o que uma pessoa vive, ou você vive para agradar a Deus? Se você não buscar agradar a Deus agora, não faz sentido você querer passar a eternidade com Deus. Porque nós temos que agradar a Ele. Vivam uma vida de amor com Deus. O homem que se apega aos caminhos mundanos está se entregando a uma vida, está entregando a sua vida a coisas que literalmente não tem futuro, é o que essa escritura diz. O homem do mundo está condenado ao desengano e à desilusão. Por quê? Porque o mundo é um beco sem saída. João já disse, tudo isso daqui vai passar. A Bíblia deixa bem claro, somos somente aqueles que fazem a vontade de Deus, têm permanência eterna com Deus. Irmãos, um dia o mundo com sua refinada cultura, com suas vaidosas filosofias, com seu egocentrismo intelectual, com seu impiedoso materialismo, um dia tudo isso vai acabar. Pode acabar também para você e para mim hoje. Não precisa necessariamente que Jesus volte com o fim. A gente não sabe o dia que vai morrer. É verdade. A gente tem que aproveitar cada minuto da nossa vida para crescer um relacionamento com Deus. E largar o relacionamento com o mundo. E é incrível porque, mesmo depois que tudo isso for esquecido, mesmo depois que o mundo deixar de existir e a gente estiver nos céus com Deus, mesmo depois que todas essas coisas passarem, se você permanecer fiel com Deus, você não passará. Você continuará nos céus por toda a eternidade. Amém. Esse tem que ser o nosso motivo de ânimo. Isso não anima você hoje? Amém. Pensar nos céus, pensar na eternidade com Deus? Isso não deixa o seu coração feliz? Porque o meu coração se enche de júbilo. João fala aqui que pede para que a gente dê a suprema importância à palavra de Deus. João não fala simplesmente para a gente conhecer a palavra de Deus aqui na Escritura. Ele fala que a gente precisa fazer a vontade de Deus. Por quê? Para não se tornar passageiro igual esse mundo de passageiro. Aqueles que permanecem fiel na palavra de Deus permanecerão com Deus até o final. Eu quero animar cada um de vocês hoje a buscar a Deus com todo o coração, a fazer a vontade de Deus com todo o ânimo, com toda a gratidão, a viver isso a não somente falar da vontade de Deus, a não somente pregar a vontade de Deus, mas a tomar a decisão diária de fazer a vontade de Deus. Porque a única forma de permanecer até o fim é obedecendo a Deus até o fim. Amém. Essa é a forma que Deus nos deu. A vontade de Deus não é como um restaurante, que você escolhe aquilo que você vai comer, que você apanha aquilo que te agrada. A vontade de Deus é perfeita e completa. A vontade de Deus é uma única verdade, você é responsável por obedecer toda ela, se você quer ter uma vida eterna com Deus. Amém. Eu quero animar a cada um aqui a experimentar toda a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, fazendo dela a prioridade na sua vida. Amém. Por quê? Porque que a gente tem que fazer a vontade de Deus? Porque fazer a vontade de Deus lhe garante a eternidade com Ele em dia. Irmãos, um discípulo está no mundo, mas não é do mundo. Nós fomos chamados do mundo por Jesus e por eles enviados de volta para o mundo, mas dessa vez como luz e como testemunho para as pessoas. Esse é o nosso propósito. Temos que ter muito cuidado, porque o mundo entra no discípulo pelo coração. É assim que Satanás ataca, oferecendo coisas que invadem o seu coração. Mas a Bíblia diz: não ame o mundo. Por que que a gente não deve amar o mundo? Porque por causa do que o mundo é, por causa do que o mundo faz para nós e por causa de para onde o mundo está indo. Devemos sempre nos lembrar de que o amor ao mundo é o amor que Deus odeia. E para Deus seja glória, irmão. Amém.